Madrugada 5, apaga o seu celular, você tem grátis de volta. Estou falando que você vai prosseguir direto para o segundo. Casa Pituba vai prosseguir direto para o subúrbio da Jorge Artigo. Capitão Rocha, deixa na confusão de lixo para reportar, eu estou chegando de perto da missão. Voo 962, sinal 10, com sua estabilidade. Voo 962, chama todo mundo 8 do salão 5. Voo 8, mano 5. Voo 95012, no 6, a gente chama 018, atualizado, sinal 96, chama 0, com sua estabilidade. Para 2008, atualizado LS. X-ray 10 vai reportar estabilizado, W50. 60 degrees, 1 Hotel Whisky, eu mantenho a mensagem sobre o número de voo visual. Então, deixa eu ver isso. Hotel Papá Whisky, 1, 2, 1, se possível, você. Autorizado, sistema 0, dentro do 50 graus, 1009. Autorizado, Fernando Pouso, Azul 950. Autorizada em linha e mantendo no zero. Autorizada em linha e mantendo no zero, após o passagem de terra da zona final, são 3.400. Capitão Eco, Júnior Vindo, restaurante de tráfego de Salvador, o Justo Noviero 18, autorizado final, estão na 7, na parte de alto. Azul 9501, no Sol 48, libera direito, chame Sol 1, 21, decimal 9. Sol direita, 1, 2, 1, azul, 9, 0. Saída. Certo, Platão Golfo, Rio 90, China Turma, no Eco de Polo 5. Eco de Polo 90, autorizado final 1-7, aguardando a solicitação de pouso, informe o Boeing 777 da Gomes, final 1-0. Eco de Polo 90, autorizado final 1-7, informe o Boeing da Gomes, final 1-0. 77 low country, estrela de voo 050. Desça para o nível de voo 050, 047 low country. Uma 455, desce para dentro no país de ajuste 1018, autorizado, sinal ele é 78, como 0, está estabilizado. 3-0, 10 para 2018, autorizado, 1-4-5. região do Anicete para o senhor. Autorizado o CEAGE, reporta com o Miguel Concão, por região 05. Então, 3745, faz o gol agora da Constitucional, autorizado a alinhar e manter a pistão 1 no 0. Não, não precisa nem manter a pistão no 0, só 3745. E o meio, seu plano de juiz, confirma. Mas continua em 1, autorizado o plano. Quatro, três, dois, oito, nove, cinco. Pessoa que está com a taxa de quatro. Quem é que eu vou revisar a taxa? 7-3-1-0-3-4-7-1-4. Quadro 55, solo 05, libera o gerente, chama escola 1, direito no decimal 9. Direito 129. Cena 3745, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 70 graus, 129. Decolagem no 0. 05, está presente na outra chegada no setor? Já em contato visual, segue direto para o Pátio de Guerreiro, vento 160 graus, não dois nós. Está banana, please. Afirma, vento 1, 60 graus e 92. Isso, parabéns, meu pai, o registro 908, livre para o fim de moto, está estabilizado. Gente, não tem posição. Charlie Mike Delta, sente cheiro de turbulência da aeronave da TAM. Operação de decolagem, pista na 7, no turno 5, 0 graus, no 2 mais. É 3366, falou número 5, libera a direita, chame só o 1, 2, 1, decimal 9. Charlie Mike Delta, desse lado, aos 1,6. Por gentileza, só por curiosidade, qual é o tipo de equipamento? É, esse equipamento, né, é um... Isso aqui é um RV9. RV9, muito obrigada. Sobre controle, 1,0,8, direita, essa unidade do farol de... Oi, Graxé. 1,0,8, grato, Charlie Mike Delta. Salvador, Papai Uniforme, Charlie Mike Delta. Uniforme Charlie Mike Delta, mantém-se no Correio Erechã, o número 3, o volume de intervenção para a central 065, devido a uma nova aproximação, para a informação, o registro 908. Gente, ficará restrito no Correio Erechã, o número 3, o Charlie Mike Delta. Conforme o predator destino, Charlie Mike Delta. O Charlie Mike Delta seguirá via linha, seguirá via litoral, tá? Thank you. O aeródromo siga na TMA de Porto Seguro. Thank you. Hotel 6213, come to center now, 128.27, 123.80. Recebendo informativa aqui dessa, tráfego 11 horas, 20 milhas no Nordeste, cruzando 050, descendo para 2 juntais, é o mesmo presidente. CRS para dentro, Carina do Galo. Oxa, metro 56, tráfego 1 hora, 9 milhas de uma oeste, mantendo o número 3. Tráfego com certeza, não sei o que for lá. Oxa, na minha 333, chama Recife, em ano 18, decimal 35. Recife 2235, Oxa, na 6333, ou no mesmo 3. Grato, obrigado. Chegando aqui dentro, quando possível, estimado para o ingresso na terminal Ilhéus e estimado para o pouso. Terminal Ilhéus, 1633, pouso 1500. Não sei ao contrário, pouso 1633, ingresso 1530. Afirmativo, desculpa, já. Tudo bem? Confirmando, então estimado para ingresso na terminal, seria 1530. Chama para o Salvador em 118, decimal 95. Pouso na pista 1-0-21, linha 0 graus, 1-1-9. Coração do Chalo McDonald, que ele vai subir para 065. Thank you. boa tarde, Papa Romeu, Papa Papa Gol, social identificação, chegada lá. Autorizado a descer, eu quero meu vídeo voo 050. Telefone chama na cidade do controle. Tem como ser localizado o ingresso na terminal de hoje? Você tinha repassado para a gente aqui, ela é 530. Confiança. Tem chamado de pouso. Entra. Meu papel está com você, vou traçar para o setor curso do localizador, cuja esquerda é a proa 135. Recorte estabilizado. Esquerda 135 para o curso do localizador, posso habilitar o papel para você. Meu papel está com você, está calculado as instruções da chegada MAN e velocidade de altitude, desce para 2 metros e ajuste na 098. Provado o procedimento, está estabilizado. Para 2 mil pés, sem instruções, desce para 2 mil e é possibilitar o papel para você. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 70 graus, 129. Alinhar e decolar,